dia demora a chegar ao intenso eclipse solar. O dia demora a chegar ao intenso eclipse solar. E o turista cientista marginal americano, turista cientista marginal americano, passeia pelo lado asiático de Copa. Ele chega numa esquina de Natal. Vê dois carros se porrarem, vê três carros se porrarem, quatro carros se porrarem, todos quatro capotarem. E seus canos de descarga espalharem uma neblina rasteira, sufocando travestis, colocando purpurina nas encruzilhadas. Purpurina nas encruzilhadas. Sereia silicone, coloca purpurina em cima de uma cumba mofada. Sereia silicone, coloca purpurina em cima de uma cumba mofada. Yeah! E no meio da fumaça caos, e no meio da fumaça caos, de bombeiros, ambulâncias, curiosos e polícia, ele viu uma garota Saigon. Ele viu uma garota Singapura. Ele viu uma garota Saigon. Ele viu uma garota Singapura. Queixa vadia, budista venérea, ninfeta narcótica, ninfeta narcótica. Queixa vadia, budista venérea, ninfeta narcótica, ninfeta narcótica. No meio da fumaça caos, e no meio da fumaça caos, ela percebeu o interesse do turista marginal por ela, aproximou-se dele e começou a alisar o seu rosto com uma gilete cor-de-rosa. E começou a dizer pedaços de palavras japonesas no ouvido dele. E a voz dela era uma longínqua disco music sussurrada. Born, born, born to be alive, to be alive. E no meio da fumaça caos, ela usava uma grinalda de canetas derretidas com florzinhas coladas. Ela usava uma mini blusa com foto da Mona Lisa. Ela usava uma mini blusa Mona Lisa. Ela usava bucabras vermelho com cadarço de pelúcia negro. Ela usava uma calça de veludo colan. Yeah! E no meio da fumaça caos, ela colocou o turista marginal no seu Fusca quatro portas rosa choque e levou pro seu AP kitnet, que de dia é depósito de taxímetros falsificados por taxi drivers alucinados, mas de noite é refúgio de taxi girls pistoleiras. Depósito de taxímetro de noite é depósito de taxi girls. Taxi girl, taxi girl. Depósito de taxímetro de noite é depósito de taxi girl, taxi girl. E a garota Saigon deitou no chão do seu kitnet o turista marginal. Começaram a se beijar, começaram a se roçar, começaram a se beijar, começaram a se roçar. E ela novamente começou a alisar o rosto dele com a gilete cor-de-rosa. E a voz dela parecia uma longínqua disco music sussurrada. Talk about bad girls, talk about sad girls, talk about bad girls, talk about sad girls, talk about bad girls, talk about sad girls, talk about bad girls, bad girls, bad girls. Horas depois, o turista marginal acordou da anestesia sexual no banco do calçadão, com uma gilete cor-de-rosa na mão. E voltou a andar pelo lado asiático de Copa, com uma gilete na mão e uma longínqua disco music sussurrada. Sussurrada, é, sussurrada. Misunderstood. Yeah. Born. 50, mini saia vermelha, meia calça preta, garotinha loura. Garotinha loura, garotinha loura, bichinha de lantejola. Fumo um cigarro, mastigo um chocolate. Encostada numa banheira rosada, abandonada dentro de uma picape enferrujada. Seu nome é Tânia Miriam, grafiteira das marquises de Copacabana. Seu nome é Tânia Miriam, grafiteira das marquises de Copacabana. Coxa musculosa, marombeira ociosa. Coxa musculosa, marombeira ociosa. Ela apanha o seu isqueiro em formato sereia. Apanha o seu isqueiro em formato sereia. Incendeia Thundercats na Prado Júnior. Incendeia Thundercats na Paula Freitas. Incendeia Thundercats na Santa Clara. Incendeia Thundercats na Sousa Lima. Tênis conga negro, boca batom forte. Tênis conga negro, boca batom forte. Ela chupa pedras de ketchup congelado. Ela chupa pedras de ketchup congelado. Vende a sua calcinha amarela. Vende a sua calcinha vermelha. Vende a sua calcinha rosa short. Vende a sua calcinha puta cor. Em frente ao Luxor Hotel Regente. Em frente ao Luxor Hotel Regente. Em frente ao Luxor Hotel Regente. Começa a chover, começa a chover. Tânia Miriam se esconde no Mustang, cheio de perucas encardidas. Seca suas coxas molhadas com para-brisa de carrinho de brinquedo. Retoca a maquiagem com espátula mínima. Retoca a maquiagem com espátula mínima. Cílio cor lilás, cílio cor lilás, cílio cor lilás. Ela pega um vidro de perfume cheio de caninha. Ela bebe o perfume caninha. Bebe o perfume caninha. Parou de chover, parou de chover. Apanha o seu isqueiro em formato sereia. Apanha o seu isqueiro em formato sereia. Incendeia Thundercats. Incendeia Thundercats. Incendeia Thundercats. Incendeia Thundercats. Em frente ao Luxor Hotel Regente. Em frente ao Luxor Hotel Regente. Em frente ao Luxor Hotel Regente. Seu nome é Tânia Miriam, grafiteira das marquises de Copacabana. Seu nome é Tânia Miriam, grafiteira das marquises de Copacabana. Copacabana. Copacabana. Copacabana. Copacabana. Turco camelô berra, turco camelô grita, turco camelô berra. Olha o drop de Istambul e as pastilhas de Ankara. Drop de Istambul e as pastilhas de Ankara. Repórter local pergunta, e o repórter local pergunta: aí jovem de Copacabana, aí jovem de Copacabana, o que é que você sente quando chupa as pastilhas de Ankara e os drops de Istambul? Aí jovem de Copacabana, aí jovem de Copacabana, o que é que você sente quando chupa as pastilhas de Ankara e os drops de Istambul? Estrelas invadem estrelas e o blackout do universo me persegue. Quando eu olho nos teus olhos vejo logo meteoros. Cidades são enormes, eu me perco na fumaça. Às vezes eu me sinto parasita invertebrado. Face desbotada de Christiane F. Olhos outdoors rasgados, postas misturados, os grafites manchados. Mastigo morangos em escadas magiros. Fico num beco qualquer, numa esquina qualquer. Fico num beco qualquer, numa esquina qualquer. Chupa esses trapos, fico a mente vagando no meio de tudo. Luzes, nuvens, carros, cabelos, canetas, coxa, brinco, lycra, neon, sinal, jornal. Luzes, nuvens, carros, cabelos, canetas, coxa, brinco, lycra, neon, sinal, jornal. Sentindo meu ego dissolvido na matéria em movimento. Meu ego dissolvido na matéria em movimento. Meu ego dissolvido na matéria em movimento. Aí jovem de Copacabana, aí jovem de Copacabana, o que mais você tá vendo? Visuais medievais da Turquia Imperial, visuais medievais da Turquia Imperial. Aí jovem de Copacabana, aí jovem de Copacabana, o que é que você sente quando chupa as pastilhas de Ankara e os drops de Istambul? Estrelas invadem estrelas e o blackout do universo me persegue. Quando eu olho nos teus olhos, vejo logo meteoros. Cidades são enormes, eu me perco na fumaça. Às vezes eu me sinto parasita invertebrado. Face desbotada de Christiane F. Olhos outdoors rasgados, pôsteres misturados, os grafites manchados. Mastigo morangos em escadas magiros. Fico num beco qualquer, numa esquina qualquer. Fico num beco qualquer, numa esquina qualquer. Chupa esses trocos, fico a mente vagando no meio de tudo. Luzes, nuvens, carros, cabelos, canetas, coxa, brinco, lycra, neon, sinal, jornal. Luzes, nuvens, carros, cabelos, canetas, coxa, brinco, lycra, neon, sinal, jornal. Sentindo meu ego dissolvido na matéria em movimento. Meu ego dissolvido na matéria em movimento. Meu ego dissolvido na matéria em movimento. Ego dissolvido, matéria em movimento. Ego dissolvido, matéria em movimento. Ego dissolvido, matéria em movimento. Meu ego dissolvido na matéria em movimento. Meu ego dissolvido na matéria em movimento. Constante Ramos, Copacabana, Constante Ramos. Nos fundos de uma loja eletrônica Sony, funciona a boutique jornalística Paulo Francis. Reduto de todos aqueles fissurados pelo lado obsceno, feérico, apocalíptico, espetacular do jornalismo. Reduto de todos aqueles amantes desses shows de realidade patrocinada que são os telejornais. Um estudante de comunicação entra na boutique Paulo Francis e vai direto pro balcão das locutoras. No balcão das locutoras, você encontra fitas de videocassete com as gravações de notícias ininterruptas narradas pelas mais belas locutoras dos mais famosos telejornais do mundo inteiro. Suando frio, com os olhos rútilos, o rapaz chega no balcão e pede: rap than stock balconista, eu quero rap than stock. O rap than stock balconista, eu quero rap than stock. O rap than stock balconista, me vê o rap than stock. O rap than stock. A balconista dá o rap than stock pra ele. Ele paga, coloca debaixo do braço e volta pra sua residência. Número 22 da rua Barão de Ipanema, onde ele aluga um quarto num amplo apê habitado por 5 viúvas sinistras que vivem praticando tiro ao alvo em réplicas das estátuas do Alê Jardim. Ele atravessa aquelas viúvas praticando tiro ao alvo barroco e entra no seu quarto. Olha pra sua cama cercada de aparelhos de telex, revistas e jornais, de frente pra um telão. Lembra da sua namorada perguntando pra ele peladinha na sua cama: como você se definiria, meu amor? Como você se definiria, meu amor? E ele respondeu: Dennis Week, Tidal Soul. Dennis Week, Tidal Soul. Dennis Week, Tidal Soul. Dennis Week, Tidal Soul. Estudante Estudante de comunicação vai pro centro do quarto e liga o telão. Estudante de comunicação vai pro centro do quarto e liga o telão. Tira o velho Raptor Stock, coloca o novo Raptor Stock. Pois no seu telão só rolam ininterruptos Raptor Stock, ininterruptos Raptor Stock. Quando a imagem da loura aparece, ele sente-se um Hamlet contemporâneo. Quando a imagem da loura aparece, ele sente-se um Hamlet contemporâneo. Um Hamlet contemporâneo, não segura a caveirinha não. Um Hamlet contemporâneo, não segura a caveirinha não. Ele fica perplexo, mas é com realidade diluída numa tela de TV. Realidade diluída numa tela de TV por uma boca loura. Por uma boca loura. Por uma boca loura. Liquidificadora de notícia. Um Hamlet contemporâneo olha pro motivo do seu ser ou não ser today. Entre a guerra e o Iraque, um plano de ataque, o que é que ela me diz? The battle begins. Oliver North had less appears before the congressional committee probing the Iran-Contra affair. A equipe de som Furacão 2000 vai promover a festa de lançamento da coleção Prêt-à-Porter dos armamentos bélicos brasileiros. Os presidentes das principais redes de televisão mundiais estão preocupados, pois os superstars do terrorismo internacional, Sendero Luminoso, Organização Separatista Básica ETA, Exército Republicano Irlandês, o IRA, e as Brigadas Vermelhas, estão pedindo luvas altíssimas para renovarem seus contratos com os telejornais. Contemporâneo, olha pro motivo do seu ser ou não ser today. O motivo do meu ser ou não ser, ela é Unstar. O motivo do meu ser ou não ser, ela é Unstar. O motivo do meu ser ou não ser, ela é Unstar. O motivo do meu ser ou não ser, ela é Unstar. Unstar. Estudante de comunicação vai pro centro do quarto e liga o telão. Estudante de comunicação vai pro centro do quarto e liga o telão. Tira o velho Raptor Stock, coloca o novo Raptor Stock. Pois no seu telão só rolam ininterruptos Raptor Stock, ininterruptos Raptor Stock. Quando a imagem da loura aparece, ele sente-se um Hamlet contemporâneo. Quando a imagem da loura aparece, ele sente-se um Hamlet contemporâneo. Um Hamlet contemporâneo, não segura a caveirinha não. Um Hamlet contemporâneo, não segura a caveirinha não. Ele fica perplexo, mas é com realidade diluída numa tela de TV. Realidade diluída numa tela de TV por uma boca loura. Por uma boca loura. Por uma boca loura. Liquidificadora de notícias. Um Hamlet contemporâneo olha pro motivo do seu ser ou não ser today. O motivo do meu ser ou não ser, ela é Unstar. O motivo do meu ser ou não ser, ela é Unstar. O motivo do meu ser ou não ser, ela é Unstar. O motivo do meu ser ou não ser, ela é Unstar. Unstar. Unstar. Unstar. Unstar. Thank you. Uma lorada satanás, gostosona e provocante. Que só usa calcinhas comestíveis e calcinhas bélicas. Dessas formamentos bordadas. Calcinha framboesa, calcinha antiaérea. Calcinha de morango, calcinha que só serve. Calcinha framboesa, calcinha antiaérea. Calcinha de morango, calcinha que só serve. Ex-miss bebem. Encarnação do mundo cão, casada com um figurão com a convenção. Ficou famosa por andar no cavalo branco pelas noites suburbanas. Ficou famosa por andar no cavalo branco pelas noites suburbanas. Toda nua, toda nua, toda nua, toda nua. Louraça Beuzebu, louraça Lucifer, louraça Satanás. Matou o figurão, foi pra Copacabana, roubou uma joaninha. Pelo rádio da polícia, ela manda seu recado. Pelo rádio da polícia, ela manda seu recado. Get out! Get out! Pelo rádio, pelo rádio, pelo rádio, pelo rádio. Rádio da polícia, ela manda seu recado. Alô, polícia! Eu tô usando um exocet. Calcinha! Um exocet. Calcinha! Alô, polícia! Eu tô usando um exocet. Calcinha! Um exocet. Calcinha! Meu nome é Cátia Fábio, agora de bandeira já. Escondi aqui em Copa. Meu nome é Cátia Flávia, gordi bandeira já. Escondi aqui em Copa. Polícia! Polícia Belforro, sou de Duque de Caxias. Polícia Madureira, polícia Deodoro. São Cristóvão, Bom Sucesso, de Benfica, da Pavuna, da Tijuca, de Quintino, do Catete, Grande Aú. Polícia pode vir. Por quê? Meu nome é Cátia Flávia, gordi bandeira já. Escondi aqui em Copa. Polícia! Meu nome é Cátia Flávia, gordi bandeira já. Escondi aqui em Copa. Polícia! Polícia do Flamengo, polícia Botafogo, da Barra da Tijuca, do centro da cidade. Polícia, polícia, polícia, polícia pode vir. Alô, polícia! Eu tô usando um exocet. Um exocet. Alô, polícia! Eu tô usando um exocet. Um exocet. Calcinha! Louraça Beuzebu, louraça Lucifer, louraça Satanás. É! Louraça Beuzebu, louraça Lucifer, louraça Satanás. É! Louraça Beuzebu, calcinha framboesa, louraça Lucifer, calcinha antiaérea, louraça Satanás, calcinha de morango. Louraça Beuzebu, calcinha que só serve. Alô, polícia! Eu tô usando um exocet. Calcinha! Um exocet. Calcinha! Calcinha botadinha, calcinha de redinha, calcinha geladinha. É! Calcinha botadinha, calcinha de rendinha, calcinha geladinha. Alô, polícia! Eu tô usando um exocet. Calcinha! Um exocet. Calcinha! Meu nome é Cátia Flávia, gordi bandeira já. Escondi aqui em Copa. Alô, polícia! Eu tô usando um exocet. Calcinha! Um exocet. Calcinha! Pupilas de vinil brilham ensanguentadas na Avenida Atlântica. E o corpo de uma chinesa videomaker jaz espatifado em frente ao Wharton Palace. Jaz espatifado em frente ao Wharton Palace. Todos os RJs, todos os jornais locais, todos os plantões policiais noticiam que pupilas de vinil brilham ensanguentadas na pupilas de vinil brilham ensanguentadas na. São 2h45 da manhã, mas tudo começou às 23h45, naquele edifício abandonado, de frente pra Avenida Atlântica, entre a Prado Júnior e a Princesa Isabel, onde funciona o Ghetto Hong Kong. Pode Ghetto Hong Kong. Ghetto Hong Kong. Pode Ghetto Hong Kong. Uma chinesa videomaker supervisiona sua boate pornô, a única com garçonetes da dinastia Ming and Topless. E eu digo Ming and Topless. Ming and Topless, Ming and Topless. Ela atravessa a multidão que dança de frente para uma imensa vitrine lotada de casais trepando iluminados por slides da escravizaura. Slides da escravizaura. Tudo em ordem. tudo em ordem. É, go, go, go. Meia-noite, a chinesa para de supervisionar sua boate pornô. Resolve dedicar-se ao seu passatempo mais feroz. Ela quer capturar pessoas na noite de Copacabana. Ela quer chupar o sexo dessas pessoas. Ela quer massacrar os olhos delas com incessantes imagens de telejornais. Ela entra na sua limusine prateada, forrada com penteios de pin-up, e pega a Avenida Atlântica em alta velocidade. Meia-noite 15, ela chega na esquina de Siqueira Campos com Atlântica e joga um cabeção sonífero na cara de um rapaz que cai estatelado. Coloca o rapaz dentro da sua limusine prateada, pega um retorno na Siqueira Campos e parte em alta velocidade na direção do Leme. Meia-noite e meia, ela passa em frente ao Meridian. Meia-noite 35, ela chega nos subterrâneos de uma garagem na Gustavo Sampaio. Meia-noite 40, ela coloca o rapaz no centro de um telão de 360 graus, com os olhos esbugalhados por grampos especiais. Meia-noite 45, ela liga o telão e os olhos do rapaz começam a ser massacrados por incessantes imagens de telejornais. Meia-noite 50, ela começa a chupar o rapaz. Ela chupa o rapaz massacrado por telejornais. Ela chupa, ela chupa o rapaz massacrado por telejornais. Ela chupa, ela chupa. 1:15, intervalo entre uma chupada e outra. A chinesa diz algumas coisas pro rapaz. Aí, rapaz, eu dediquei toda a minha vida ao mundo das imagens artificiais, das telinhas, dos telões. VTZI, dos comerciais mais lisérgicos aos mais belos bombardeios aéreos. Por isso eu te digo, rapaz, que pra cada beijo e facada existe uma coisa pesquisada. E o mais vagabundo ferro de passar tem a ver com uma pesquisa militar. Quantas vezes o mundo é catalogado, registrado eletronicamente todos os dias? Por isso eu te digo, rapaz, que diante das imagens é preciso ter flipper glamour e relaxar a razão de todas as coisas. Au! Sexuais imagens de telejornais, internacionais imagens de telejornais, policiais imagens de telejornais, espaciais imagens de telejornais. Au! 1:45, sexo chupado, olhos massacrados. Sexo chupado, olhos massacrados. O rapaz é deixado abandonado pela Vídeo Exu numa encruzilhada do Leme. E a Vídeo Exu resolve dar uma voltinha até o Otton Palace, atravessando as multidões que saem das sessões de meia-noite de Copacabana. É, 2 horas da manhã, 2 horas da manhã. Ela atravessa as multidões cinematográficas. Do cinema 1, do Ricamar, do Joia, do Bruni, do Condor, do Arte Palácio, do Copacabana, do Rox. E o que ela vê na madrugada da Xavier, Xavier da Xavier, Xavier da Xavier. Ela vê na madrugada da Xavier da Silveira, na vitrine de uma loja de artigos esportivos Adidas, um telão passando ininterrupto saques de Martina Navratilova e Gabriela Sabatini. Hipnotizada por um saque Sabatini, ela nem percebe a aproximação das famosas menininhas neomadonas com seu novo visual. Cabelo curto, louro platinado, vestido de couro azulado, discretos crucifixos, lasers camuflados. Quando a mandarim pornô se toca, já tá cercada pelas neomadonas que perguntam ironicamente: Surprise Shanghai! Surprise Shanghai! Surprise Shanghai! Surprise Shanghai! 2:35, as neomadonas levam pro alto do Otton Palace a chinesa videomaker. 2:44, as neomadonas vão jogar e vai cair e vão jogar. Caiu! Bateu com a boquinha no 10º andar, bateu com os peitinhos no 8º andar. China shoe like a virgin, China shoe like a virgin, China shoe holiday, China shoe holiday, China shoe like a star, China shoe like a star, China shoe material go, China shoe material go, China shoe papa don't preach, China shoe papa don't preach. Chinesu, true blue, Chinesu, true blue, Chinesu, get into the groove, get into the groove, Chinesu, Chinesu, Chinesu, get. Now I know your mind, now I know your mind. Quinto andar, terceiro andar, segundo andar, primeiro andar, Chinesu, Chinesu, Chinesu. Ventos uivantes sopram todos os amantes. Ventos uivantes sopram todos os amantes. Ventos uivantes sopram todos os amantes. Na noite de Copacabana, na noite de Copacabana, muitas páginas de sacanagem xerocada. Muitas páginas de sacanagem xerocada. Voam nas pessoas, grudam nas pessoas, voam nas pessoas, grudam nas pessoas, nas ruas de Copacabana. Lá em cima, lua cheia, lua lantejola da NASA. Lua lantejola da NASA. Copacabana Palace, exposição no Copacabana Palace, exposição dos bastidores do projeto Guerra nas Estrelas, Guerra nas Estrelas, Na porta, uma blonde me oferece um croissant. Loura americana me oferece um croissant e diz: sou Cicerone do Pentágono, sou Cicerone da OTAN. Vem comigo ver os mísseis, vem comigo ver as bombas, as novas armas químicas, armas biológicas, o laser mortal, o vírus portátil. Vem comigo ver o cinema das galáxias em relógios de pulso, notícias do átomo em telas minúsculas, maquete de satélite espião. Vem comigo ver as novidades da indústria principal, indústria militar, aeroespacial, indústria militar, aeroespacial. Vem comigo ver. Blonde americana me oferece um croissant. Blonde americana me oferece um croissant. Ela usa um brinco digital com a equação E igual a MC2, E igual a MC2, E igual a MC2. Loura Cicerone do Pentágono, a Loura Cicerone da OTAN. Cicerone me convida, vem fazer amor entre estrelas vigiadas. Vem fazer amor entre estrelas vigiadas. Me leva pra uma sala cheia de telescópios, observando estrelas distantes. Fizemos amor entre estrelas vigiadas. Fizemos amor entre estrelas vigiadas. Fizemos amor entre estrelas vigiadas. A exposição acabou, luzes apagadas, a loura se mandou, a blonde americana se mandou, e me deixou olhando foguetes hipnóticos em telas maltratadas, foguetes hipnóticos em telas maltratadas. Loura Cicerone do Pentágono, loura Cicerone da OTAN. Cicerone do Pentágono. Copacabana. Copacabana. Copacabana, praia de Copacabana, praia de Copacabana, praia. Atenção, bombeiro, guarda costeira, polícia militar. Atividade, atividade, atividade. O que eu tô vendo? Não, tá todo mundo vendo que centenas de mulatas estão despencando das ondas no mar de Copacabana. No mar de Copacabana. É só dar uma panorâmica. No calhau do posto 5 tem 500. No calhau do posto 4, 400. No calhau do posto 3 tem mais 300. No calhau do posto 2, outras 200. Atividade, atividade. Me empresta essa lanterna porque tá chovendo muito. Esse resgate tem que ser iluminado. Resgate iluminar. Há uma semana atrás um navio mexicano vazou tequila de frente pra orla marítima de Copacabana. O sol encarregou-se de evaporá-la. Daí que Copacabana tá envolvida por uma neblina de tequila evaporada. Tequila evaporada. E há duas horas atrás, um imenso iate Sargentelli naufragou cheio de mulatas suculentas. Daí que a orla marítima de Copacabana tá sendo bombardeada por uma ressaca de mulata. Mulatas afogadas na tequila evaporada. Passistas naufragadas na tequila evaporada. E assistindo às operações de resgate, existe uma lourinha. O Manifesto Botticelli procurada pela polícia. Um agente federal reconhece essa lourinha e ela sai correndo assustada no meio da tequila evaporada. Lourinha assustada na tequila evaporada. Lourinha assustada na tequila evaporada. E no meio da chuva a multidão pergunta: me diz aí a gente, quem é essa lourinha? Me diz aí a gente, quem é essa lourinha? O nome dela é Juliette. Juliette. O nome dela é Juliette. Juliette. E a multidão encharcada pergunta: me diz aí a gente o que que fez essa lourinha? Me diz aí a gente o que que fez essa lourinha? Ela roubou uma holografia de Julio Iglesias segurando leite de aveia da Vene, da embaixada da Espanha. Da embaixada da Espanha. E a multidão encharcada pergunta: de onde veio essa lourinha? De onde veio essa lourinha? Sua mãe pertence a uma estirpe de strippers e seu pai é indeterminado. É indeterminado. A única informação que se tem dele é que pertencia à seleção de futebol holandesa de 1974. Juliette é a filha bastarda do carrossel holandês, da laranja mecânica. Quem será? Quem terá sido o pai dessa ninfeta Botticelli? Será o Rezendim? Pode ser. Ou terá sido o Rap? Pode ser. Será o Van Hennigan? Pode ser. Ou terá sido o Neskin? Pode ser. Será o Sourbier? Pode ser. Ou terá sido o Kroll? Pode ser. Ou terá sido o Kroy? Ou o goleiro Youngblood? Ou o goleiro Youngblood? Juliette! Ninfeta Botticelli. Juliette. Ninfeta Juliette. Botticelli. Ninfeta Juliette. Botticelli. Ninfeta Botticelli. Juliette. O policial mata Juliette com um tiro na cabeça. Leva a holografia pra delegacia e depois enterra o corpo da ninfeta Botticelli na areia da praia no meio da tequila evaporada, chuva forte. Tequila evaporada, chuva forte. Tequila evaporada. Tequila evaporar. Tequila evaporar. Chuva forte. Tequila evaporar. Chuva forte. Tequila evaporar. Chuva forte. Chuva forte. Chuva forte. Tequila evaporar. Chuva forte. Tequila evaporar. Chuva forte. Tequila evaporar. Chuva forte. Tequila. Tequila evaporar. Chuva forte. Tequila evaporar. Chuva forte. Tequila evaporar. Chuva forte.